metro 209, eu deixo para 1809. 1804, 209. São 9907, eu deixo para 2009. 2009, total 9907. E o 5972, eu deixo para 2309. 230, para o Rio, seguinte. Decolou os 37, chame 1208, vovô. 208, boa. Felipe Romeu Lima, cheque tem? Controlado. Batalha travada, Romeu Lima. Setorizado pouso 07, vento 050 graus com 031, ficha molhada. Total 9887, decola a água. Total 9887, contato radar, sabe, mantém 360 sair da água. Gente, 360 total. Boa noite, voo 889 para o Galeão, ciente da informação Alfa. Nove, 360 Galeão, só um minuto para a cópia, prepare, Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, voo 889. O triplo, o papá triplo Romeu Lima no solo 39, o Pátio, qual é? Tá muito baixo, não entendi, confirma? Ok, tá, estacionando a frequência livre, boa noite. Tá 9907, reduza para 1809. 180 total. Azul 409, reduza para a velocidade de aproximação. Segue o tráfego da distância, com milhas à sua frente. Gente, reduzindo, pode descer para 2000. Azul 4209, autorizado, descida para 2000 pés, ELS, porta estabilizada. Gente, 2000 pés, azul 4209, autorizado, prosseguimento. Estabilizou, então 3305. Então 3305, completa final, chama torre 1, 186. 186, 3305, ponto. Salvador, boa noite, então 3305, ILS dá no zero. 3305, check trem livre de pouso, vento, vento calmo, puxa uma olhada. Baixar a travada, ciente, puxa uma olhada, 3305. Total 9907, vai manter esta proa limitada pelo localizador. Vai manter a proa limitada pelo localizador, total 9907. Quantas? Mais quantas? Ah. 4-4 negativo, 7-0, Jantar do Norte. Roger, expect Momo departure and flat transition and standby. Ok, Momo transition flat. Estabilizado LS azul 42 ao máximo. Total 9907, resta uma ligação na Proaduna, autorizado em LS, reporte estabilizado. Proaduna, reportar estabilizado em LS, total 9907. Azul 42 ao máximo, completa sinal, chama Torre 1, 186. 186, boa noite, 42 ao máximo. Total 9907, segue tráfego da azul, meia dúzia de milhas à sua frente, reduza para velocidade aproximada. 9907. Azul 4209, number 2, continue approach and stand by when we vacate it. Roger, continue approach number 2, Azul 4209. 62241, sou Alfa. Oceana 624, confirma. Afirma, Oceana 624, situação Alfa. Oceana 6224, acendo a identificação, desça para o nível de voo 050, chegada a manca. 050, identificou, desce na mancha na 6224. 5972, 70 para 50. E 5972, desce para 3010, que é legal no 017. 3017, 5972. Muito boa noite, eu vou no 604. E 5972, reduza para 1809. Reduzindo para 180, 5972. Solos 4-4, libera a direita e informe antes da Juliette. A direita informa antes da Juliette, 3305. 972, recusa para velocidade de aproximação. Segue tráfego da total, meia dúzia de milhas à sua frente. Desce para 2010, autorizado em LS, reporte estabilizado. Ok, reduzindo para 2000, é isso? E 5972 desce para 2010, autorizado ILS, reporte estabilizado, reduza para aproximação, segue tráfego da total, meia dúzia de milhas à sua frente. Gente, reduzindo, reportando estabilizado, baixando para 2000, Rio 5972. 3732. Ah, firma, na escuta, estabilizado ILS, visual. Boa noite, com a sua aproximação, aguarde autorização de pouso. Gente, prosseguindo, aguardando 9907. Zulfa T09 Runway Wet. Thank you. Gol 889, cópia. Cópia 889. Salvador Galeão 360, nível, decola, curva à direita, subida da El, Leda após Leda Bridge, Upzulu 10 até Smap após conforme rota do plano. Aciona 5521 e o controle 1208. Autorizado Galeão 360 via rota. Decola na Dael, Leda após Bridge, Upzulu 10 Smap 5521 é o controle. Desculpa, o transponder 208 é o controle pro gol 1889. Chama quando pronto. Chama, né? Passarinho 222, fly red copy. Red copy, 222. Ok, level 350 to Juazeiro do Norte, Upzulu 19, runway 10, left turn, Momo departure, and front transition, squawk 5517, and Salvador departure, control 120.8. Coletivo, aqui flight level 350 to Juazeiro do Norte, Upzulu 19, takeoff runway 10. 3305 da TAM, ingresso Juliette, portão 08. Juliette pro 08, 3305. T224, report ready for setup and pushback. We are ready for pushback. Ok, standby. Ok, standby. Wazoo 4209 on the ground at 47 Vikita runway. Remain my frequency and taxi alpha and hold short off taxiway Juliet. Roger, clear taxi to taxiway alpha and a holding point in Juliet, Wazoo 4209. Portal 9907, livre pouso 030 grau 05 nós, ficha molhada, cheque trem. Pouso autorizado, trem embaçado travado, 9907. Correio 545, correção 5972, na escuta. Rio 5972 completa final, chama Torre 1186, bom pouso. 76, obrigado. Controle Salvador, Oceania 6224, tá dando toque. Tá presente aí, devido a informações aqui, vem próximo a mão. Oceania 6224, tem condições de voar Duna? Ou melhor ainda, Duna então, 6224. 6224, 732 mil pés, PNH 1007, autoridade LS, ponto da prisão. 2 mil pés na Duna, contratividade LS, Oceania 6224. Tá confirmando o ajuste pro 224? 1017. 305 a torre. Prossiga, torre 3305. O senhor já parqueou no 8, confirme? Negativo, estou parqueando no momento. Ok. Passarei do 2224, clear for setup and pushback, come for taxi. B6647, portão 06, autorizado, puxa acionar, chame táxi. Puxa acionar, chama para o táxi, 6647. Rio 5972, escuta. Rio 5972, passou o externo, baixado, travado. Boa noite, continua aproximação, aguarde pista livre. Ok, Doc. Aproximação, aguardando pista livre. 5972. 9907, Solos 49, liberando direito, táxi até o pátio 3, a minha escuta. Total 9907, liberando. Azul 4207, taxi via Juliet 1003. Juliet 03 as of 4209. Salvador. Boa Bonf para chegada Bonf e reporta para descida. Proa de Bonf, reporta para ideal de descida 35 por 7. 04 para cópia. Afeira. Salvador Fortaleza 370, Opel Zulu 9. Decola curva esquerda, subida Momo, transição front. Acione 5504, controle 1208. 0 nativo, Golo 604, está autorizado Fortaleza, nível de voo 370 via Opel Zulu 9. Decola da 10, curva esquerda, Momo front. Transponder 5504, controle 1208, copiou Golo 604. Chame pela puxa, senhor. Chama na grata. Rio 5972, solo 5-1, mantenha a minha escuta, táxi até o pátio 3, senta ao sinalizador. na escuta da torre, táxi até o pátio 3, procura do palizador Fontana Cruz, 97. About 3 hours and 49 minutes, as it is, and our alternative is going to be portable. Okay, please check your radio, readability 2. Say again, please. Affirmative. When's the attack for the 224? 3 hours, 3 hours and 49 minutes of St. Louis, and the alternative is going to be portable. Okay, 3-7 on board. Correct, 3-7. Okay, roger. Clear taxi, follow Boeing 737 and report on holding point, ready for departure. Follow Boeing ahead and report ready for on hot position, satellite 224. Salvador Romeo 04, para o pushback a Sonamento, 02. 604 da passagem 37 da Webjet e um Embraer 145 da Passaredo, após o Passaredo e o ensino 2. Afirmativo, qual foi o estrago para o Web 6747 para o táxi, POB 13743, alterno confine. 6747, táxi autorizado, à esquerda, Índia, Alfa, chama no ponto de espera, ponto, 1017 altímetro. Esquerda, Índia e Alfa, chama no ponto de espera, 1017, no ajuste, 6747. Oceania 6313, aprovação Guarulhos, conforme. 6313, aguarde para a cópia. Guarda para a cópia, 6313. 224, completa o final, chama a torre 1, 186. 8624. O Fokker 100, uma meia milha do externo. Vento calmo, sim. O Web 6747. A linha de cola sem parada, 6747. Oi, Salvador, boa noite. O Chuné 6224, estabilizado em Elias, por sinal 0, 3 pontos, baixar travado. Seguinte, 6224, continua a aproximação, guarde pista livre. Vento calmo, pista molhada. Está ingressando o 37 para a vigésima decolagem imediata. 7224. Bono 076, 10 para 2010, autoridade ILS, reporte estabilizado. Para 2000, reportaria estabilidade ILS, Bono 076. Pronto para puxa também. 889 autorizado, time táxi. Xané 6224, livre pouso, vento calmo, pista molhada. Livre pouso, Xané 6224. O MGET 6747 decolou 56, chame 1208. 1208, 6747. Passarido 2224, give way to traffic on final, after that, line up and wait. okay after the plane of final, line up at 08, passa ali pro diretor. 360, Linda, 6747. No solo 58, libera a direita na minha escuta, ingresso na Alfa e mantém antes da Juliette. Ingresso na Alfa, mantém da Juliette na sua escuta, 6224. O 6303 está no portão 4, ponto com pushback acionamento para cota. Só um minuto. Tá ok. Passarei do 2224, clear for takeoff on 810, wind 040 degrees, 05 knots. Passarei do 2224, ok, 6313, Avianca, pronto, cópia. Estimativo, prossiga. 360 Guarulhos, decola, curva direita, Dael, Leda, após Leda, bridge. Aciona, após bridge, intercepta a Alpazul 6, prossegue até o VRG Belo Horizonte, após conforme a nota do plano de voo. Aciona 5514, controle 1208. Autorizado 360 para Guarulhos, decola na Dael, Leda, bridge, curva direita. Transponder 5514 e o controle de saída 1208. Só confirmando, após bridge, antes do Lula 6, BHZ e conforme rota. Estimativa, aguarde para o pushback. Aguarde para o pushback. Rodou com 604, 164 a bordo. 3 horas e 28 de autonomia, até na recife, quanto o taxa? 3 horas e 20, é isso? 3 e 20, positivo. 3 e 28. Ah, 3 e 28, ok. Táxi à direita, chama no ponto de espera pronto. Chama na ponto de espera pronto, bora 604. Passarei do 2224, bonnet 10, correction, 0100, contact Salvador on departure 120.8. Passarei do 2224, did you copy me? Próximo a Juliette, o Xené 6224. 6224, ingresse agilizando Juliette, portão 01. Gente, para agilizar na Juliette, por 01. Para o táxi Gol 1889, com 113 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 48 de autonomia. 889, autorizado o táxi, só observando a nave da Avianca ingressando no pátio para o portão 01. Na passagem ao Avianca e prossegue até o ponto de espera na minha escuta, chama o Golo pronto. Positivo, tá? Assistente do Avianca, vai chamar a ponta, pronto, espera da 10, 1889. 1076 na escuta. Torre Salvador, 1076. Check trem. Trem de pouso baixado e travado. Pista molhada, livre pouso, vento de 020 graus, 049. 0 com 04, pista molhada. Voo na 0 para 1076. Mantenha escuta e aguarde. Salvador, triple 5595. Prossiga. Possibilidade de voar dona, senhora? Autorizado, 10 para 2.000 pés, que é legal no 07, reporta estabilizado. 2.000 pés, para de dona, reporta estabilizado 5595. Bom, jet 6747, chama Recife, nome 251. 51, objet 6747. Após o tráfego da companhia, linha mantém. Após o tráfego, linha mantém, agora 604. Gol no... correção. 6303 na Avianca, na escuta? Relativo, senhor, torcida. Correndo com a equipe de solo aqui, está passando agora, retaguarda um 737 de pintura Varig. Assim que o mesmo liberar o setor, está autorizado a iniciar no portão 4. Intensidade 1 e clareza 1, ok? Contejo? Xené 6303 é o torre? 6303, como recebe o 6303? Agora alto e claro. Ciente. Está livre, iniciar no 4, chame táxi. Livre, iniciar, chamará no táxi do Xené 6303. Gol no 076, sono 04, libera a direita, mantém a minha escuta. Ingresso na Alfa, informe antes da Juliette. Direita, mantendo a sua escuta, Alfa, informe antes da Juliette. 076 da Gol. Ficha ainda tá molhada, confirme? Tá, cima tá molhada. Fique grato. Pronto, pode ser a 10. Número 604, livre decolagem, 1, pressão 04, 0 graus, 04 nós. Decolagem, 604. 1889, a linha mantém após. Linha mantém, 889.